Estamos está via Serra da Gomazona, fala no vídeo de Gomazona, mas já se pode entender, Salvador, mas já não é. Matango, Oscar, Golfe e Reforço. Reforço, Golfe 2, 14118, original 95. Cancele a restrição de altitude no táxi, desça para 3.10 ou 5.06. Tá, Golfo 1, autorizado, 1.00 graus e 1.09. Houston, a 3-1-8-3-9. Thank you. autorizando o Sané 63265. Você tem um vento 90, por isso? 1900 graus com 10 mais, 100 com 10. 100 com 10 graus. Contato na data decolada, se você vai ver a sua Fuca 350, Fuca 350. Você não pode voajar? Hoje em dia, eu tenho Brasil, João, obrigado, João, pelo bem. 47, show controller 1-7-2-0, decimal 8, go ahead. 9-1-4-2, sem que eu estou tendo 2-5 decimal 4, contando 1-2-0 decimal 8-5. boa tarde, Sané 6321 de Coluna, Abo, Mono. Autoridade final do SSC, responsabilidade. Boa tarde, Sinéa 6321 de Coluna Árvore 1. Sinéa 321, passando na Lando Torres, que eu disse que eu ia dar o Árvore 1, que é o meu 6321. Number 6, Tato, Tato number 1, now 2 miles, Segura position. 1-2-2-0-0. A group of 4-6-2-2-0-0, runway 1-0, 4-0-0. Thank you. 7 Recife, 128, decimal 3, 5, alterna 123, decimal 8. Pista 10, estou com tráfego 6 minutos fora, tem quatro planos de ingressar em negócio imediatamente separado. Vento 0 sem parada, agilizando manobras, vento 090 graus, 12 graus, altíssimo 0,6. Pulo 72, controle. Escuro, passo externo. Continua para a aproximação, eu acho que isso é livre, meia das linhas, eu sou para a decolagem imediata, vento 100 graus, uma dúzia, nós vamos 2016, 106, aguarde, pista livre. Guarda. Azul for 6, 2 down left. 2230, tráfego nacional Embraer da Azul, após a passagem do tráfego autorizado aliar e manter, muito obrigado. Então, que o pessoal fazendo acesso. Então, Bravo, não fala tá, que eu já vi aqui. Então, pode ir para o país, após dar a cruz, entrar no mercado. E o de Apesar de final elétrico, eu posso continuar.